Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Próximos 60 minutos na rádio SBSR e hoje começamos com um disco relativamente novo, chama-se Hundreds of Days e pertence a uma música californiana que toca guitarra elétrica, piano, theremin e teclados vários, mas é sobretudo arpista e com o instrumento de 47 cordas consegue encantar-nos com temas como Never Saw Him Again. Tudo dentro de Hundreds of Days. Mary Lattimore a abrir o Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Depois de Mary Latimore a abrir o do islandês de Jonsi e Alex, chamam-se juntos Rice Boy Sleeps, do título homónimo de estreia, já tem uns anos, Old Big Trees, logo a seguir Steaming, um dos precursores da cena techno berlinense, a juntar-se a alguém que anda mais pelos mares da música neoclássica, Lambert, Steaming and Lambert. Disco conjunto Exodus, ouvimos Edelweiss, e agora alguém que deu uma pequena ajuda a este disco de Steaming and Lambert, o conterrâneo Nils Fram. Seguimos com Human Range. Thank you. depois de Nils Fram, o polaco Jakaszek, a reinterpretar músicas tradicionais de igreja. O disco chama-se Piesny, ouvimos NMP. Logo a seguir já foi vários alter egos, Jasper TX, De La Mancha, From the Mouth of the Sun, entre outros. Agora, em nome próprio, Dag Rosenqvist, The Elephant, Come Silence, e seguimos com o norte-americano Off the Sky, Exit to Anywhere, o disco que tem por lá, Coffins Full of Life. Thank you. Hammock, a dupla de Nashville constituída por Andrew Thompson e Mark Burt, às vezes dão tiros ao lado, mas fazem da melhor e mais bonita música ambiente do mercado, de Everything and Nothing, Marathon Boy. Logo a seguir, Leonardo Rosado, lisboeta, agora a viver na Suécia, em 2014, na editora de Alessio Bailarini e Francesco Giannico, a Oak Editions, lançou Adrift e temas como Deschante, para quase no final seguirmos com The Tumbled Sea e o tema Song for Staying In. altura de fecharmos esta sessão do Em Trance. Há pouco, Cristina Van Tzouk, ela que já vai no seu Number 4, quarto LP, ela é autodidata norte-americana, já fez parte dos Dead Texan com Adam Wiltsey, de Number 3, Robert Hurl. Depois, a colaboração de um homem que às vezes edita sob alter ego, Data Obscura, Anthony Paul Kirby, e também do projeto El Culto, Thomas Weiss. Juntos lançaram Distant Shadows, rodou Everything That Can Be Said. Já sabem, o programa transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do Em Trans encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Eu volto de hoje a 8 dias. Fiquem nesse lado, continuem na antena da SBSR.